Essa é a Rádio Soledade AM 1550 kHz. Prefixo ZYK271. A Rádio do Povo. Música, esporte, notícias e muita informação para toda a região. A presença faz a diferença. Em breve no FM 104.5. A Rádio da Cidade. Soledade AM. Vidraçaria Soledade. Vidros, espelhos, molduras, jateamento em vidros, espelhos, mármores e granitos. Vidros temperados, boxe, fachadas e sacadas. Avenida Pinheiro Machado, 1670. Fone 3381-1285. Antigo Mercado Casarão, agora é mercado todo dia, com espaço moderno e remodelado, mas as ofertas e o atendimento carinhoso continuam os mesmos. Os nossos clientes vão encontrar um variado e completo mix de produtos de diferentes marcas, com destaque para a linha colonial, com vinhos e embutidos, produzidos no interior. Trabalhamos sempre com muitas ofertas e serviço de entrega completa. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, sem fechar ao meio-dia, e aos domingos das 8 às 12 horas. Mercado todo dia, na Rua Coronel Falkenbach, 824, ao lado do Banrisul. Contatos fone 3381-4948. E WhatsApp 99977-5250. Essa é a Rádio Soledade AM, 1550 kHz. Prefixo ZYK271. A Rádio do Povo. Música, esporte e notícias para toda a região. A presença que faz a diferença. Em breve no FM 104.5. A partir de agora, mais de 50 municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí em uma só sintonia. Giro da Notícia, segunda edição. No ar, o noticiário mais completo da região. Muito boa tarde, 5 horas mais 32 minutos, temperatura de 24.8. Entrando no ar, mais uma edição do Giro da Notícia, aqui nas ondas da Soledade AM 1550. O Giro da Notícia, segunda edição, que traz os destaques do dia, as informações que foram referência aí ao longo desta sexta-feira quente, na capital das pedras preciosas. Eu sou Glauber Silveira, fico com você até às 18h50. Lembrando que amanhã teremos a cobertura especial das eleições.